Practice, prática. 10b. Make a contraction of the words in parentheses if appropriate. Number 1. Gostamos de este bar. Number 2. Vamos a aquele cinema. Number 3. Eles estão em essa sala. Number 4. Eu sou de esta cidade. Number 5. João mora perto de aquela casa grande. Number 6. Tu gostas de essas meninas? Number 7. A Maria quer ir a essa loja.